41, Oceano 398. Desce pro nível de voo 050, autorizado direto ITAP. Desce 050, direto ITAP, identificou o objeto 728. Manhã 0, dia 81, na praia, a reta da cidade de Malpé, sobre as caixinhas náuticas, no ponto de direito, sigo a bicicleta, controlo, caminho 5.8, com o 118.6, responda 5.5.4.1. 5541, cotejamento correto, parte da base aérea, acionamento autorizado, reporte táxi. Está em ciente da informação, agora a informação em curso é a Lima, ok? Informação em curso é a Lima, só não houve nenhuma modificação significativa. Força Aérea 14118, chama o Centro Recife 1251, Noterno 13325. Frequência 1251, Noterno 13325, Força Aérea 1418. Aprona Recife 1251, Noterno 13325. Controle ao gol no 738, um bom dia. Está cruzando 180 para o 160, nossa escuta. Gol no 738, aciona a identificação, desce para o nível de voo 060, está autorizada a chegada a Mari. 060 na Mari, 1738, obrigado. Salvador, Cruzeiro 398, sete taxas. Bruno 398, decolará a partir da cabeceira 10 ou a partir da interseção hotel sentido 10. Cruzeiro 398, decola a partir da interseção hotel, sentido 10. Sentido 10 a partir do hotel. Táxi autorizado até a interseção hotel, onde manterá a posição e chamará a torre 1 no 8 desse momento para ingressar e decolar. Cruzeiro 398, POB 02. Boa viagem. Salvador, boa tarde, bom dia ainda, o voo 1260, ciência da informação, Lima, autorização, Recife. 1260, só em 7x4, beleza? Na sua escuta, 1260. 270, aciona a identificação, desce para 4.000 pés, ajuste 1.0 no 5. Está autorizada a chegada bom, se reduza para 2.509. Centro, acima para o 0.0, chegada bom. 2.50 está reduzindo, informa ele o contato com o centro recebido. Gente, desce para 4.000 pés, ajuste 1.0 no 5. Para 4.000 pés, 1.0 no 5, gol 1.270. Papatango Alfa, Vita Juliette, não escuta? Controle Salvador, Alfa Vitor Juliette, gente da formação Lima, para regresso. Papatango Alfa Vitor Juliette, mantenham no 1.500 pés via corredores, o ajuste ao no 0 no 5, reporte Paris. Reportará em Paris e Alfa Vitor Juliette. Webjet 5728, desce para 2.000 pés, o ajuste ao no 0 no 5, está autorizado para o procedimento ILS X-Ray, reporta estabilizado. 2.000 pés, ajustado 1.0 no 5, autorizado X-Ray, chame estabilizado, 5728. O oficiário 398, além da cola, pista no 0, interdição com o hotel, vento 1.0 graus, 1.4 nós. 398, caminha de cola, pista no 0. Uno 738, desce para 3.000 pés, ajuste 1.0 no 5. 3.000 pés com 1.0 no 5, Uno 738. Fábio no 398, Eclo 09, controle 120, décima 8. Fábio 398, grato, controle 120, décima 8. Patango Alfa Vita Juliette, desce para 1.000 pés. O ajuste 1.0 no 5. Descerá para 1.000 pés, Alfa Vita Juliette. Control Salvador, Força Aérea 1398. Força Aérea 1398, contato radar na decolagem, sobe para o nível de voo 160, saída da EA Unida. Força Aérea 1398, em subida para nível 160, saída da EA Unida. 390, via período de 58, pista 10. Decola mantendo reto até cruzar 2.000 pés ou a terceira mira, pós-curva à esquerda. Perfil de subida Pucajama, transição Caju. Controle 120, desse cima 8, 128. E a torre 1186, transponder 5573. Autorizado Recife via rota do plano de voo, nível 390. Decola da Pucajama, transição Caju, 2.000 pés curva à esquerda. 128 é o controle, 1186 a torre, 5573 é o transponder, sim, o gol 1260. Só a corrida, transponder, 5017, 5017. Desculpa, a informação, qual é? Modificação, transponder, 5017, 5017 é o código transponder. 5017, gol 1260. Afirmo, portão 4, reporte pronto para iniciar o ataque. Sim, a gente está iniciando o pushback acionamento, gol 1260. Salvador Ground, American 980, gate 11, ready to push back and start. American 980, clear for push and back and start up engines. Call me right for taxi. Well, Roger, clear to push back and start. We'll call for taxi, American 980. Safnaya LED, chama torre 1, 186. 186. Torre Salvador Mundial, LED 5728, estabilizado no localizador X-Ray. 5728, bom dia, reporta do marcador externo, 3 checados. Chama no externo, baixar de checado, YVA 5728. Procedimento, reportaria estabilizado, 738. Estamos no autorizado táxi, reporta ponte para papá, cruzamento. Salve Salvador, azul 4207, informação. 4207, Salvador para RJ, já aprovado 360, a X é a Lima, 1015 no altímetro, portão 01, no Fato 4. Do Rio de Janeiro, via Upenzulo 10, esmato o restante conforme a rota do plano. No nível de voo, 360. Decolagem, pistão 10, mantém a reta até cruzar 2.000 pés ou a terceira milha, após descer a curva direita. Perfil de subida da El Leda, após Leda, direto posição bridge, onde intercepta a rota conforme o plano. Controle 19, correção. Controle 120, decimal 8. 120, decimal 8. Torre 18, decimal 6. Transponder 5021 para o azul. 090 graus, 119, autorizado, pouso, pista no zero. Livre, pouso 10, FJ 5728. Saída da EL, venda, pitch, após 3110, desmato, roda para de novo. Acera 5021, controle 208, 226, azul 4207. 021 no código, portão 01, ponta azul. Para o táxi, gol 1260, 104 a bordo, 3 horas e 15, alterna Salvador. 104, 3 e 15, aqui no alternado, à direita via Índia, ponto 010, 1286, altímetro, 1014, agora boa viagem, gol 1260. 1014, autorizado táxi, Índia, ponto 1086, boa tarde, gol 1260. Boa. Jete, Bravo Delta, bom dia. Delta. Integral americano, aguarde. Aguarde instruções, estamos bloqueados. É, Sobro Grand American 980, ready to taxi. 980, approved taxi via Main Apron and India. On hold short, runway 10, tower 118.6. And I need to know the how many persons on board you have with the crew. 18.6, obrigado. Port of 10, stand by. Hey, Mario, I'm waiting. Papa Tango Alfa, Vitor Juliette, tá visual com campo? E, Salvador, boa, bom dia ainda, gol no 260, solta, espera pronto. 1260, ali mantém, cancelando um zero. Ali mandei, mantém, gol 1260. L5728, solo 15, direita, solo 21.9. Direita 219, Webjetinho 728. 014 now, have a nice trip, I'm back 90. Roger, over to Tower 18-6, we'll see. Eu peço com bem 14, passará estabilizado, gol no 2177. Até o Pat 3, vamos louco. Gono 738, boa tarde, bom dia. A passou externa embaixo travada. 738, bom dia. Continua a aproximação, companhia alinhando para decolagem. Informarei que está livre. Sente, Gono 738. O Gono 260, 2090 graus, 129. Autorizado a decolagem, estamos no zero. Autorizado a decolagem, Gono 260. Senhor Salvador, a favor Juliette, na boa da rotatória. Vitor Juliette, autorizado final 97, reporta final 3 milhas. Reportará na fase 3 milhas, a favor Juliette. Juliette para o 9, chamante da Juliette, Webjet 738, vento 100 graus, 129, autorizado pouso, pista 10. Autorizado pouso, gol 1-9-7-3-8. Gol 1-2-6-0, decolou-se no 7, controle 1-2-0-8. 0-8. Matheus, já temos aqui a aprovação, Flamengo Zulu. Quem vai estar para Zulu, Pia? Tá, no 04, estou bem. Controle, 260 da Gol, decolou. Gol no 260, contato radar, Zulu para nível de voo 390, saída Puka. Puka 390. Pode voar Jamo ou Aru? Gol no 260, pode voar Jamo. Já. Esquerda Juliette para o 9, 5728. Okay, after the landing traffic coming over the numbers now, then line up and wait, runway 10, American 980. Saúde, Papa Tango, Juliette, Bravo Delta, bom dia. Bom dia, Bravo Delta, inicialmente mantém a posição, pelo menos no travesso do portão 10. Teremos 737-800 Webjet para estacionamento no 9. Na sequência até o PAD 3. Localizador visual na pista 10, chegou. 270. Gol no 270, reduz para velocidade de aproximação, completa a final LS, chama a torre 1186. Chamará o 270. 9, direita, solo, 219. Direita, 219, 738. Senhor Comandante, está Victor Juliette na final da 97 a 3 milhas. Victor Juliette, faça 360 pela esquerda, a porta reinterceptando, final no 7. 360 pela esquerda, cima na reinterceptando, Victor Juliette. América 980 indo 110 degrees, 14 knots, clear to take off, runway 10. Clear to take off, runway 10, American 980. Cidade batiu uma portão 5. Afirmo, 05 portão. Até o Pat 3, Lovrel. Faço mais um 360 pela esquerda. 360 longo, off do Juliette, tem um banho final de 4 milhas. Paciente visual com aeronave na final. Off do Juliette vai realizar mais um 360. Agora 270, vento 100 graus, 149, autorizado pouso, pista no zero. Vamos 270, tem a despachada travada. América 980, Airborne at 21, call the pass control 120.8. 120.8, goodbye, American 980. Salvador, it's America 980. We are with you climbing to 390. America 980, radar contact on the golf, climb to flight level 390, book a departure. Book a departure, 390. Q80 ilhéus, acima, quanto 4? Salvador, então, ilhéus, nível de voo aprovado 080. Decola pistão no zero, mantém a reta até cruzar 2 mil pés na terceira milha, pós curva direita, perfil de subida coral, controle 119, posição, controle 120, decimal 8, torre 186, acione o código 0277. Pouso off, Victor Juliette. Guarda na pista livre, Victor Juliette. Antena 6312. Positivo, Fábio. Forma naquele estado da frente. Alternativa é aqui, Salvador, POB04, chame ponto estacionado, W Delta. Ingresso com 7300, ajudante. E tráfego já liberou a sua esquerda para o Pat 3, até o 5 autorizado, 738. Tente Guarulhos, já temos aprovado correção, tá 3895 para Guarulhos. Vamos checar com consenso, só um instante, gente. Jona 251, alternando 3325. Negativo. Aéreo no 398. Recife 1251, alternando 1-3325. Sério 1398, controle de Recife 1251, alterna 1-3325. Gol 1260, chama Recife 12545, alterna 1-2685. Recife 2545, 2685, gol 1260, boa. American 980 requesting direct to Alpha Romeo Uniform. Lu 44. Tu, posição putito. É o que eu teria aqui, segundo repetido. Foi feita alguma modificação, solicitação de rota, confirma. Não, feito modificação, a navegação que eu recebi direto foi essa. É que eu tenho aqui, segundo o repetitivo, seria Upper Zulu 44. Via Flagai? Teria que solicitar uma modificação de rota. O centro provavelmente não ia autorizar essa modificação só via fone, ok? Ah, então não sei se é como fazer isso. Então quando ela manda pra onde for pra mim, ela deve pedir a modificação também. É, concordo. Eu vou fazer um contato com o centro e ver qual a rota que ele tem lá. Se já tiver recebido, é de imediato autorização. Só um instante, por gentileza. Alô, Bona 270 na livre direita. 270, táxi autorizado, Alfa Juliette, partiu no portão 4. Alfa Juliette, partiu no portão 4, voo no 270. American 980, contact Houston Center, frequency 125.45, alternative 126.85. Okay, it's 2545 and backup is 126.85, American 980, goodbye. Da uniforme Aracaju, só um instante para a copa, atualização, gentileza. Papatango, Romeu, Papatango, está na identificação. Papatango, Romeu, Papatango, contato radar 70 milhas nordeste de Salvador. Reporte no portal de descida. Controle Salvador, Azul 4060, bom dia. Azul 4060, aciona a identificação, desce para o 050, voa Itap. Itap 050.